pessoal, um bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Vamos começar agora o nosso quinto GamingCast, com algumas presenças especiais. O pessoal gostaria de se apresentar, por favor? Bom, aqui é o DDA, eu já estava participando dos outros e estou participando de novo, né? A Núbia. Oi! E vamos que vamos. Temos a presença do nosso amigo renegado, Vitor, né? É, velho, as pessoas me odeiam. Todo mundo me odeia. Eu não te odeio, Vitor. A gente começa. Beleza. Eu te odeio, tá? Ah, então você que se foda, que mamãe diz. Mamãe diz que me ama. Então, ok. Temos também a presença do senhor Bruno Briante, geek pobre. Oi. Então, pessoal, hoje nós vamos tratar sobre os jogos que nos viciaram. Então, fizemos uma listinha aqui do o que mais nos chamou a atenção, nos prendeu durante os jogos, durante toda a história dos jogos. Temos muitos jogos famosos, passando desde Resident Evil até os mais atuais, como o Team Fortress. E é isso aí. Pra começar, a gente vai começar por um joguinho mais atual, que seria da plataforma do iPod Touch e do iPhone, que seria o Uniwar. Falei o nome certo, Bruno? Ah, o Uniwar é tipo um Advanced War, só que é ao invés de quadrado de hexadecimal. E tipo, é bacana que você tá jogando online, então, sei lá. Tava tendo até um campeonato um tempo agora e tal. E tipo, isso que é bacana, você vicia demais jogando ele online, porque você começa a jogar e vem outra pessoa te chamando junto, você vai. O jogo é assíncrono, então você pode jogar agora, espera o cara fazer o turno dele. Aí você, tipo, fica todo tenso esperando o cara fazer o turno dele, pra ver se você vai ou não conseguir terminar a sua estratégia. É bacana. Mas ele é tipo o Advanced War mesmo do DS? Não, é tipo o Game Boy mesmo. O mais maneiro dele é que você faz sua jogada hoje, 7 da noite, e o cara faz a rodada dele no outro dia, se ele quiser, né? Mas aí tem um limite de tempo, né? É, ou 3, 5 minutos, 12 horas, 24 horas, 7 e 2, ou acho que 48. Ah, tá, porque senão também o cara esquece o jogo. Bem dinâmico. Mas você recomenda ele pra todos aí que tem iPod ou... Sim, se você gosta de jogo de estratégia, assim, você tem que comprar ele. E ainda é barato, acho que é $1 ou $2 só. Se não me engano, então compensa, ele tá, né? R$4,99 na pessoa. Ah, velho, tem que ser comida pro mês inteiro, velho, se você comprar um desses. É complicado. Olha, tá difícil a situação, hein, amigão. Fazer uma vaquinha pro Vitor, hein. É, cara. Bom, mas o jogo, ele tem várias coisas também, né, cara? Ele tem, tipo, você tem desde uma lista de amigos, tal. Ele gera um ranking também, né? É, tem um ranking no site. Você tem sua lista de amigos, você pode comparar o ranking entre você e seus amigos. Quantas vezes você já venceu, perdeu, empatou, você desistiu. Tá tudo lá no site, só você entrar e olhar. É, eu acabei de abrir aqui. O bacana também que, tipo... Não, o bacana também é que, tipo assim, o pessoal da empresa lá que criou o jogo, eles olham bastante o fórum, tanto que direto você vê gente reclamando de alguma coisa, eles estão lá e estão arrumando. Aí você vai jogar online e aparece lá uma mensagem, ó, tal coisa você mudou. Aí você olha lá no fórum, várias pessoas estavam reclamando disso. Ah, que legal, cara. Isso é maneiro, os caras mantêm contato. É bom, né, cara? Eu tava vendo aqui na App Store aqui, no iTunes, ele tá $4,99, que daí tá na descrição, o melhor jogo online, multiplayer, baseado em turno, tal, pra iPhone. Parece bem interessante o jogo, cara, inclusive a parte dos ratings dele, 5 estrelas tá ganhando, cara, bem disparado ainda. O pessoal gostou bastante do jogo. Muito bom. Maneiro, cara. Próximo jogo. Ah, então, meu primeiro jogo da lista é Plants vs Zombies, que é um jogo desenvolvido pela PopCap, que é uma empresa que fez... Putz, qual é o jogo? Bejeweled? É, Bejeweled. Que é aquele jogo onde você une os diamantezinhos pra que eles sumam. É tipo um estilo Tetris, acho que muita gente conhece. Tem, esse jogo tem bastante celular, aqueles minigames estranhos, sabe? Tal, site minigame. E esse ano ela fez o Plants vs Zombies, que parece que é um jogo bem parecido com aqueles, sabe, o Desktop Tower Defense, onde você tem certas unidades e você tem que proteger elas de um ataque de inimigos. Só que, no caso, suas unidades são plantas e seus inimigos são zumbis. E, tipo, ele não, assim, não fica só em um tipo de planta que você evolui ela. São diversos tipos de plantas que, tipo, cada um tem seu gênero e sua habilidade. Tipo, no começo você só vai ter uma planta que parece o Bellsprout, do Pokémon, que atira uma bolinha contra os zumbis. Aí depois você pode ganhar uma que atira duas. E tem outras você, que ela congela o inimigo, faz com que ela ande... mas que o inimigo ande mais lento e tal. E os zumbis também. Os zumbis, eles... existem vários tipos que, assim, vão... a maioria deles tem uma certa durabilidade. Por exemplo, o zumbi primário, ele é só um zumbi. Aí tem um zumbi que ele tem um capacete na cabeça, assim, um capacete de sinalização. E ele, você por exemplo, tem que dar, usar três... as pontas tem que atirar três vezes nele. Só que com esse do capacete de tirar 4, sabe? Tipo, a cada nível vai aumentando a dificuldade e tal. Sem contar que também após você terminar o jogo, você abre algum modo de minigames, que você vai conseguindo ao longo do jogo, e o modo do jardim, que você tem um jardinzinho lá e você vai cuidando das suas plantas, assim, sabe? Tipo, é muito divertido mesmo, é muito viciante, sabe? Recomendo pra todos, e sim, o jogo é um jogo de 30 mega. É muito bom. Qual a plataforma que é? Assim, computador. Eu acho que tem pra Xbox Live também, eu acho. Ainda isso saiu, eu acho. É, não sei. Só sei que estavam trabalhando numa versão pra ele, assim, pra outras plataformas. Mas, a princípio, é pra computadores. Você acha, assim, facilmente no Steam ou em qualquer tracker da vida aí. Mas, velho, dê preferência a comprar o jogo, velho, assim, que realmente vale a pena. Jogo muito bom, sabe? Revelação eu não digo, mas, tipo, entre esses jogos, assim, mais underground e tal, ele é um, putz, ele, sim, é, tá entre os melhores disparados. Recomendo. Alguém tem mais algum comentário sobre? Não. Ou só eu? Não, não, não, cara, acho que eu não joguei. Pô, tem o Michael Jackson no jogo, só isso vale. É, o zumbi Michael Jackson é bom. É. Ah, sem contar que também tem um modo em que você vai ser os zumbis e você tem que derrotar as plantas de papelão no seu jardim. Nossa. Claro, pra não machucar as plantas de verdade, tá? É lógico, né? É, engraçado é a descrição do zumbi do Michael Jackson no jogo. Qualquer semelhança com algum personagem na realidade é pura coincidência. Não, o detalhe é, o vivo ou morto. É, qualquer semelhança com alguma pessoa que realmente exista, viva ou morta, é mera coincidência, sabe? Tipo, engraçado que isso foi antes da morte do Michael, sabe? Então foi meio que, tipo, ele, sei lá, velho. Ele simplesmente decidiu fazer um zumbi Michael, uma homenagem meio que sem saber, sabe? Não, também, mas tudo bem. Oh, mas o zumbi Michael, ele invoca 4 pessoas e começa a fazer moonwalk no seu jardim, velho. Ele é um zumbi estiloso. Oh. Que legal. Zumbi que desse. E a jogabilidade dele é boa, Vitor? Então, pelo menos. É bem simples, velho. Você só precisa do mouse e vamos ser felizes, velho. Pode tipo abraço. Então, só o mouse, né? Assim, ele é puro. Move a seta e o clique, ele já seleciona, tal, tal, tal. Só isso, basicamente, o jogo, né? É point and click. Não, porque... é, teoricamente sim, sabe? Porque você só tem que escolher... você, antes de qualquer round, você escolhe as plantas que você vai usar do seu inventário, assim, e coloca. Aí você vai escolhendo, assim, quando tiver uma certa... ah, maneira que, tipo, você não coloca plantas, assim, a toda hora. Você tem que colocar as girassóis, assim, porque a parte do... o jogo se divide em duas partes, de noite. Parte do dia, os girassóis caem, os solzinhos caem do sol. Parte da noite, girassol tem que fazer um sol pra que você consiga comprar a planta. Tipo, cada planta tem um valor exato, assim, pra que você consiga colocar ela em campo. Tipo, é muito maneiro mesmo, sabe? Vale a pena. Ah, e o PC pra rodar? Ah, velho. PC do milhão já era. Roda no full. É, e não esquecendo que Plants vs. Zombies roda esse jogo, né? É. Qualquer calculadora caso aí roda também. Uhum. Roda também aquele relógio calculadora. Roda fácil. E não esquecendo que ele, além da versão pra Windows, tem uma versão pra Mac. Mano, que coisa rara, né, cara? Ou não, né, velho? Não. Próximo jogo. Tá. Bom, o próximo jogo é da nossa amiga Núpia, que seria o Pac-Man. Ah. É, então, eu escolhi o Pac-Man porque, assim, ele foi o primeiro jogo, assim, que me viciou muito. Eu ainda era uma criancinha, ainda tava lá na era 8-bits lá. Não conhecia muito bem de videogame e tal. Daí vi esse jogo e simplesmente me hipnotizei, assim, na frente dele. E eu acho que ele merece esse mérito justamente por isso, porque eu não conseguia sair da frente do videogame. Enquanto eu tava ali, eu não tinha vontade de fazer nada, sabe? De ir no banheiro, de comer, de dormir. Era só desligar o videogame, eu já dava fome, dava sono, dava tudo. Cia da vida, né? Todo mundo já jogou e todo mundo sabe como que é, então não precisa de muita explicação, né? Vocês conhecem aquela teoria lá do que é a história do Pac-Man, né? Não. Que na verdade o Pac-Man é um cara que sofre de problema e, assim, de alucinações. Aquelas bolinhas que deixam os fantasmas azuis são os comprimidos pra que ele consiga destruir esse medo, velho. É, vocês sabiam que a história de Pac-Man é essa, né? E eu não tô zoando. Né, Gamecast também é cultura. Eu já ouvi falar dessa história. Tá que vem uma coisa. É bom. Mas. Eles tentaram repetir o sucesso do Pac-Man depois, colocando ele lá em 3D, inventando historinha, inventando namoradinha. Eu lembro que no. Ficou muito tosco. Você jogou no PlayStation 1? Tem o jogo lá que é tipo aventura com Pac-Man. Tem. É, aventura tem. Ele tem que salvar uma Pac-Woman. A princesa Pac-Woman, é, né? Pac-Woman. É óbvio. É a Miss Pac-Man. É, ele com um lacinho na cabeça, sabe? É muito esquisito. É, muito estranho. É aquele tipo de jogo que não foi feito pra ser mudado, sabe? Tipo. É a mesma coisa que a gente colocar uma espada no Sonic, né, cara? Não vai dar certo colocar uma espada no Sonic e colocar ele no tempo medieval. Aí, o pessoal ainda insiste, sabe? Nessas ideias boas. Mas fazer o quê? O Pac-Man pode estar listado aí nas maiores cópias também, né, cara? Porque o que ele foi copiado depois disso, né? Ah, Pac-Man e Mario acho que foram os mais copiados. Com certeza. Bom, É que Pac-Man também, velho, pra qualquer videogame, computador, qualquer coisa da época tinha. Pode procurar, tinha. Tinha sim. Com certeza. Quando eu não tava jogando na plataforma, eu tava jogando naqueles brick games do Paraguai que vinha 1999 em 1, sabe? Aí tinha Pac-Man, que eram 19 jogos. É. Eu nunca consegui entender. E o resto começou a repetir, né? É, tipo, eram o que? Níveis diferentes desse jogo? Já. Eu acabo de descobrir que existe uma série animada de Pac-Man, que foi a Hanna-Barbera que fez. A Hanna-Barbera? E foi passado num sábado animado, velho. A Hanna-Barbera? A série foi adaptada do nome Pac-Man para Comilão, em português. Comilão. Pois é. A série tratava das desventuras de Pac-Man e sua família. Mulher, filho, cão, gato, todas criaturas de forma esférica. Cão é sacanagem. Devia ser um ótimo desenho. Muito bom. Eu recomendaria. O Pac-Man que saiu... É tipo o Crash ter um animal de estimação, né? O Pac-Man não, tipo, saiu... não faz sentido uma bolinha amarela ter família, né, velho? Pô, realmente... Não, hoje não, né, Pac-Man? Cara, hoje em dia, mas se você pegar, não tinha nada de sentido antigamente. Não, não existe nada de sentido. Sim, mas era engraçadinho, passava o tempo, sabe? É uma coisa que deveria ter ficado ali e pronto. Mas o pessoal foi tentando achar o sentido, fazer, sei lá, fazer uma história nisso, sabe? É, eles tentaram evoluir, mas não deu certo. Então, o Pac-Man que saiu... deveria ter ficado lá. O Pac-Man que saiu pra PlayStation era o Pac-Man World. O melhor é a história que tem, né? Que na época ele ia comemorar 20 anos, né? E daí a Mrs. Pac-Man lá, que é aquela coisinha bizarra de batom, tá indo tal, pra festa, só que eles são raptados. E o Pac-Man, quando ele chega em casa, vê tudo desarrumado, tal, fica triste. E daí vai atrás de todos eles pra resgatar. Que coisa maravilhosa, né, cara? É uma história muito boa. Não, só faltava aparecer um cara com cogumelo na cabeça, e quando, tipo, ele terminasse uma fase, thank you, Pac-Man, but the princess is in the another castle, sabe? Faltava isso. Amei. Bom, não vou nem perguntar nada da jogabilidade, porque foi um dos primeiros da época, muito desenvolvida, né? Um dos controles mais... Tem que ser muito inteligente, cara, pra passar. Não, mas falando de jogabilidade, tá, mas cara... Minha dúvida maior é Pac-Man tem fim? Tem. Eu cheguei num nível, eu nem lembro que nível eu cheguei, mas foi um nível muito foda e eu desisti. Mas eu duvido que tenha. Tem, sei lá, um nível Rio de Motherfucker, parabéns, você é o melhor. Não. Pronto. Não, fica difícil. Você chega na escola, nossa, você sabe que eu fechei, né, velho? Pac-Man. Não, Pac-Man não tem fim, cara. Pac-Man. Tipo, o final do Pac-Man, na verdade, a máquina trava. É que nem River Raid. deve ser uma sensação de full muito grande, né? Tipo, você... Nossa, velho, tô no fim de Pac-Man, tô no fim do nível de 255. De repente... Não, de repente, algum coreano sabe sobre isso. De repente, todos os coreanos são treinados pra fechar Pac-Man. Aos 3 anos de idade. O cara que fechou o Pac-Man, ele entrou no... guardaram o segredo. É? Não, deve ser uma coisa que você deve se orgulhar bastante, cara. Oh. Fechei Pac-Man. Passei 236 níveis. 256 níveis. Que graça tem você falar que fechou Mario, né? Pô, eu fechei Mario. Ah, legal. Tipo, todo mundo fechou Mario, sabe? Tipo, minha avó fechou Mario. Olha, teve um jogo de 2007 pra Pac-Man, pelo Pac-Man. Que é Pac-Man Kern. Sei lá. É Pac-Man pra Wii. Foi lançado em 2007. E também teve um jogo de rally do Pac-Man, onde você tinha. Tipo, seus inimigos. Era tipo uma cópia de Mario Kart, só que com quadriciclo, né? Não, tem Pac-Man pro iPod aqui também. Tem pra PSP também. Ah, que tem maravilha, pra tudo, né? Hoje em dia também. Tem pra tudo, velho. Bom, se beleza. Assim, com calma, seu... Sei lá, seu Freezer tem. Você abre uma TV do Pac-Man. No lugar da TV tem um joguinho do Pac-Man também, né? Já embutido na TV. Você joga pelo controle remoto. Ah, tem sim. Nossa, tem aquelas TVs que vem com o jogo. Eu tenho, porque eu sei. A TV da minha amiga tem. Você vai lá e joga, né? Então, eu vou na casa da minha amiga jogar o Pac-Man na TV dela. Eu nem joguei, mas que maravilha. Eu lembro quando a Tectoy lançou aquele controle que você plugava no videogame, você tinha um monte de jogos também, velho. Só quando eu vi aquilo ali, eu só vi o Alex Kidd, mas gente, tinha milhares de jogos. Ah, falando em plugar aí, Tectoy, eu lembro que tinha aquela arminha que você plugava e vinha com aquele jogo dos patinhos. Um cachorrinho, aí tinha um patinho, Duck você Hunt. Tinha que atirar no patinho. Não, é Duck Hunt. Aquele jogo é viciante. Duck Hunt é cartucho, não é integrado, não. Era do NES, cara. O moleque da rua já falou que atirou no cachorro. Eu consegui atirar no cachorro uma vez. Ah, velho. Ah, tem um jogo, que é só atirar no cachorro. Eu me sentia sabe? Nossa, estou atirando nos patinhos e tal. Tipo, morram, patinhos, morram. Você vê que desde criança, né, tava psicopata. A gente percebe que matar patos, né? Se fosse hoje em dia, dava um processo no Greenpeace. Com certeza. Verdade, cara. Beleza, se Pokémon teve um processo... Não, eu tava vendo, tipo, off-top, depois vocês... apagam isso. Tinha um jogo de Super Nintendo que era ótimo, ensinava ótimas coisas para crianças, que era sobre um atentado que um garoto entrou numa escola do Japão lá e matou as crianças. E tipo, o jogo, você era essa criança que matou as outras na escola e você tinha que matar as crianças, velho. Tipo, Japão ensinando ótimos conselhos. Caramba, cara. Ah, velho, que tem maravilha. Jogo de guerra. O americano é tudo sem vergonha pra caramba. Vai lá, você encarna no americano, mata todos os negros de novo. E aí? Mesma coisa. Bom. Vamos então agora pro próximo jogo do DDA, que é o Counter-Strike. Bom, eu... Cara, quem nunca se viciou nisso? Vamos ser sincero. Era aquele... Sabe aquele amiguinho seu da rua que não sabia jogar, nada? Então, você levava ele na lan house e o moleque aprendia a jogar do dia pra noite, velho. Porque era febre, né, cara? Daí os caras, né, largavam, cara? A escola, largava tudo pra jogar Counter-Strike. Quando eu era barra pobre, eu ia na lan house jogar com meus amigos. Eu ia na lan house e ficava a tarde inteira jogando aquela merda lá. Pô, cara, você sabe o que é você achar 50 centavos na rua e falar: caraca, vou na lan house jogar CS. Jogar CS. Basicamente isso. É. Nossa, esse é muito... Esse é muito exemplo, meu. O pior que eu tenho... Nossa, tipo... Vou escrever no chat, que é mancado. O pior, cara, que eu tenho uma história de CS, cara. Porque, tipo assim, ó, era mó viciado mesmo em CS, cara. Muito, muito, muito viciado. Aí o pessoal... Quem já não instalou no PC pra jogar na net, né, cara? Aí o pessoal pegava e juntava e tal. Não, vamos jogar, vamos jogar, vamos jogar. Aí naquela época, né, época de colégio, não tinha um centavo no bolso. Aí eu fazia... Mas todo mundo varado na HM. Aí eu fazia natação, né, velho? Aí a gente ganhava, tipo... Ganhava passe, né? Da prefeitura. A gente pegava, preferia ir a pé, vendia o passe e ia jogar CS. Nossa senhora, cara. Era sério? Praticamente uma saída, né, velho? Então, cara, essa é a minha história do CS, velho. Que era muito vício na época. Era uma tristeza. Era vício e contra dinheiro, né? Não tinha dinheiro e queria jogar. Ah, cara, o engraçado é que, tipo, aqui na house perto de casa ainda é moda CS, sabe? De vez em quando eu vou lá imprimir alguma coisa, preciso ir lá fazer alguma coisa, eu vejo os moleques lá. E tipo, o que dá de gente viciada com 6, não sei se também não, mas uns 8, 10 anos, é muito grande, muito, muito grande mesmo. Tem um moleque lá, que eles apelidaram de Brunão, assim, ele deve ter um 1,10m, sabe? E, tipo, ele passa o dia inteiro na lan house, sabe? Eu tô voltando pra casa, ele está indo pra lan house? Aí, tipo, ele já, tipo, é o dia inteiro no CS, sabe? E acho que ele pede moeda no farol pra jogar CS. Você não pede pro pai, né, velho? Puta, pior que tem uns negros lá, velho, que eu desacreditava, cara. Eles... pedia pro pai, o pai bancava, tipo, ia lá, botava, nah, põe aí 100 reais pro meu filho jogar o mês inteiro. Nossa, não tinha, velho. Tinha, cara. Pior que tinha. Sem conta, eu conheci um maluco que ia com 50 reais todo dia pra lan house. Ah, não, velho. Tinha, cara. Cara, não tem vida também. Ah, porque, tipo, é porque na época também... a gente jogava na Monk, e a Monk é um pouquinho mais cara que as outras, né? Um pouquinho não. As outras eram lá, absurdo, cara. A Monk é R$4. Graças a Deus. Pô, não, tinha uns certos horários, pelo menos lá na Monk que eu tava, era café da manhã. Na frente da praia, assim, não, essas coisas. 5 tinha... da manhã, se você chegasse lá, você conseguia pegar uns 50 centavos mais barato. Não, o que eu tô falando é tipo R$8 a hora. Nossa. Sabe? Cara, caralho. Mas é louco, né? Não, mas hoje em dia caro, isso acabou. Não, pior que o Monk você comparava tipo assim, ah, todo mundo house, ah, R$2, R$1,50, chegava na Monk era R$4, R$5 o horário. Pois é. Mas hoje em dia isso acabou, cara. Não tem mais rede grande de lan house. É, já tem. Até porque lan house já era hoje em dia, né, cara? É mais pra internet mesmo. É, o Cyber Café da vida. É mais saudável. Ah, cara, é... Só usa pra MSN, Orkut, pessoal que não tem internet aí em casa. E tem vários tipos de jogadores de CS, né? Tem aqueles que ficam, assim, ficam nervosas. Tem aqueles que choram quando perde, tem aqueles... Cara... Tem o cara do quando eu enfrentava a Lan House, tinha um maluco que ia de roupa do exército. E assim, ia pagar pau, sabe? Tipo, eu sou foda, eu vou acabar com vocês todos, que não sei o quê. E ficava dando aqueles olhares de Schwarzenegger, sabe? Schwarzenegger, né? É. Aí ele ia lá e morria na faca por um maluco de 15 anos, sabe? Eu adorava jogar essas fases de faca, tipo aquela K Matrix, sabe? Nossa, era muito. Ah, eu queria ter as manhas, mas eu não consegui, mano. Eu só consegui uma vez, só, pra não falar que nunca consegui. Pior é a desgraça da fase do Chaves lá, que se você fosse CT, você jogava uma bomba por cima da casa do seu Madruga, você matava todo mundo, velho. A fase do Chaves era horrível. A fase do Rio de Janeiro, nossa, também é outra coisa, velho. Ah, a fase do Rio de Janeiro mas é um caso à parte, como essa também, aquela... Né? Fez o jogo ser banido tem aqui. Aquela Pool Day, cara. Nossa, a Pool Day era uma diversão, velho. A Pool Day ficou muito famosa. Cantava aquela... X1 Pool Day, não vale WP. Não. Também Pool Day era conhecido como Fai Pool Day. É a Fai Pool Day. Ah, é o nome certo, é o nome. Fase, né? É, cara. Claro que vale a WP em Fire. Não, tipo... E também tinha aquele pessoal que ficava nervoso se, com a famosa AWP, né, cara? Que era Sniper, né? Tem que aquele chorão que se você jogar de Sniper... Apesar que, tipo, essa Sniper no Counter-Strike, tipo, ela é muito apelona. Tá? Tipo, tiro na perna, mata. Então... Dá pra entender um pouco o pessoal ficar bravo com ela. Não, cara, e tinha aqueles carinha que ficavam lá, né? Sem dinheiro na Lan House, da hora que chegava um carinha novo pra jogar, eles tentavam ensinar, né? Matar alguém. Ensinando em troca de hora. Ah, não atira muito não. Nossa, não sobe não, muito. O melhor de tudo era aqueles barriguinhas d'água, sabe? Aqueles cabeça chata. Que tipo, a Lan House abria, sei lá, 11 horas. O maluco tava 6:30 da manhã, ele tava lá na frente. Aí tipo... Sempre tá aqueles caras, sabe? Se você tá lá, se tiver um sofá, ele tá dormindo lá. É complicado, aqueles caras que ficam o dia inteiro assim na Lan House. Vou dizer que eu nunca fiz isso. Que eu já cheguei um pouco antes, tipo, coisa de uma hora antes, ficar esperando lá. Mas sempre tinha aqueles que exageravam, sabe? Era domingo de manhã, o nego já tava lá ali, ó. Mas não dormia pra ir pra Lan House. E, tipo, colocava 75 centavos. O resto do dia ele passava vendo os outros jogar. É, cara. 75 centavos que achou no show, né? É. Tipo, tava procurando a casa. Às vezes também aquele, ele ficava enchendo tanto saco do cara que ele falou. Aí ficava, tipo, você quer jogar? Você quer jogar? Joga então, deixa eu ir embora. Gente, já vi gente fazendo isso, sabe? Tanto que nele fica. Não. Pega a Colt. Pega a K47. Não, dá tiro varado. Ai, que saco esse povo, né? Nossa. Eu tive a vantagem, porque como eu sou menina, eu pagava de noob. Aí os carinhas sempre, tipo, pegavam mais leve comigo, sabe? Ah, café com leite, né? É. Enfim, eu também fazia isso. Enfim, o quê? É um vício mesmo. Todo mundo viciou, cara. Que jogou, viciou, porque... Ah, isso é pior que droga. É, não adianta. Tipo, tu joga a primeira vez na vida e já era, tipo... Iniciou. É. Só com tratamento. Tá? Ah, teve a época do clã também, né, velho? Que qualquer coisa era uma tag na frente, né, velho? Ah, é. Eu usava o nick de Chewbacca, né, quando eu jogava essa coisa. Tem que ser todo mundo usava Barry, o nick véio. De Chewbacca. Ah, não, tem que Chewbacca. Você usava o Chewberry, velho. Não, Chewbacca, meu. Chewbacca é mais criativo. Bom, mas então, pessoal, passando pro próximo jogo nosso, agora é o meu, que seria Wild Arms, que seria um famoso RPG da MediaVision, que foi lançado há um bom tempo atrás, que aqui nos Estados Unidos, vamos dizer assim, chegou em 97, pela Sony, né? Ele foi um dos primeiros RPGs lançados pro PlayStation, assim. E ele apresenta já dois tipos de vamos dizer assim, gráficos, né? Mas são bem simplistas em relação a alguns outros jogos de RPG relacionado ao PlayStation. Ele é basicamente na história dos três personagens, que seria o Ruddy, o Jack e a Cecília, que eles vão atravessando um mundo, uma série de ambientes perigosos, tal, batalhando contra os inimigos, certo? E para resolvendo vários enigmas, né? Eu gostava muito do jogo porque achava ele, primeiramente, que ele é muito carismático, né? Até pelo próprio personagem. Quem é alguém chegou a jogar ele também? Eu tava jogando esses Eu dias. joguei. É, Eu joguei então. o primeiro e eu acho que os cinco, mas muito pouco dos cinco. Tipo, eu tava vendo aqui. Ele tem a versão de PlayStation 1. Ele tem até o 5 no PlayStation 2 e mais versão no PSP, velho. É, então, só que Só na que eu. verdade é assim, o Wild Arms ele não tem uma história também, né? É tipo Final Fantasy, vamos dizer assim. Então, cada um é cada um, né? Ele é uma série, vamos dizer assim. Só que são histórias separadas. Só que teve, se não me engano, foi o 4, que é do PlayStation 2, que ele é um remake do Wild Arms 1, né? Totalmente modelado, tal. Ficou bem bonito o jogo, mas não é Wild Arms 1, né, cara? É diferente. E hoje, o jogo é tão bom que ele foi relançado na PlayStation Network. Então, quem quiser, dá pra comprar ele lá na PlayStation Store. Eu acho que tá R$ 5,99 também. Dá pra jogar ele hoje aí com anti-aliasing. Bom, e dá pra melhorar um pouquinho. Sim, camarada. Precinho Ah, camarada. então, como a gente tava falando ali no off-topic, né? Uma coisa que eu gosto muito desse jogo é a trilha sonora. E, tipo, marcou muito, assim. É uma das melhores, principalmente de RPG, assim. E é umas que até hoje, por exemplo, eu sempre tenho algumas musiquinhas e tal. As Acho bem musiquinhas legal. do jogo, principalmente a musiquinha no começo, né? Que ela era assoviada lá, né? Tal, lembra? Daí tinha uma apresentação bonita, tal. Era muito legal o jogo. E o jogo chamava. A terra do jogo era Shugaia, né? Se não me engano. E cada um tinha um poder especial. E sem falar do Jack que conta, continue, que tinha ajuda ainda daquele ratinho que andava junto com ele, né? Ajudava ele a pegar item em algum lugar que não chegava lá, tal. E cada um tem uma característica sua, né? Eu achei um jogo, vamos dizer assim, é um RPG que não foge muito daquele clássico por turno, mas ele tem uma mais isso que eu cheguei a falar mesmo, mais um carisma e uma característica diferente dele que é o que chama atenção no jogo, né? Quem pegar hoje em dia vai falar assim, ah, mas é mais um joguinho normal, é um RPGzinho por aí, né? Mas pra época eu acho que foi muito legal e marcou bastante. Tanto que peguei o jogo, todos os meus amigos que chegaram a ver, assim, que gostavam de RPG na época, chegaram a jogar junto comigo e a gente terminou o jogo. Deu um bom trabalho. E o jogo também não é muito fácil. Mas valeu a pena. Pra falar a verdade, esse não foi um jogo que me viciou muito. Eu joguei pra caramba, mas não joguei até o final, sabe? E o que eu mais gostei mesmo foi as musiquinhas. A música da cidade era sensacional. Era por turno esse RPG? Era por turno. Só que ele tinha algumas diferenças no turno na. Vamos dizer assim, é bem clássico o turno, né, cara? Tipo ataque, defesa, corre, tal. Só tinha uma diferença na parte de poderes especiais que cada um tinha, né? Que aí já era mais característico de cada um, então não era nada. Mas é um clássico RPG por turno mesmo. Foi um dos primeiros RPG por turno que eu joguei e viciei. Maneiro, cara. Acho que o primeiro RPG que eu viciei foi Saga Frontier. Agora vem o Team Fortress 2. Ah, Team Fortress 2 é quase o CS de hoje em dia, né? É um FPS multiplayer com classes e tal. É todo cartunesco, tá? É bacana, só que é bem complicado. Tipo, Não sei muito o que falar, porque... É tipo um, sei lá, um The King of Fighters dos jogos de... dos FPS, sabe? Tipo, um ótimo jogo de luta, mas não é muito fácil você pegar assim, você tendo base com os jogos mais simples e começar a jogar, sabe? Você precisa de mais... treino. Ai, cara. Olha, você sabe que eu detesto esse tipo de jogo, né? Primeira pessoa e tal. Mas CS e Team Fortress são tipo uma exceção. É, Team Fortress. É porque, velho, o que é legal de Team Fortress é aquela coisa de variação de classe. Classe entre aspas, né? Não são classes. Mas, sabe, tipo, você poder jogar com Heavy, com, sabe, vários tipos de personagens. Você não se focar simplesmente... A variação do jogo não é sim nas armas, e sim mais os personagens, sabe? Tipo, cada personagem faz, a habilidade de cada personagem e tal. É, cada personagem tem uma habilidade própria, um estilo de jogo meio próprio, né? Você não necessariamente pode jogar bem com um personagem, mas não você... Talvez você jogue bem com outro, sabe? Tipo... É coisa de, sei lá, você vê qual que você se acostuma mais. Quais plataformas são? PC, esse? Play 3 e Xbox. Na Orange Box. Ah, ele vem no Orange Box, né, cara? É. Só que é horrível fora do PC porque não tem nenhuma atualização. E a versão de Play 3 nem consertar bug, consertou, porque a EA, ela portou, mas não... Só portou. Ela não ficou pra corrigir bug nem nada. É, hoje em dia é tão fácil fazer isso, né? É, que a Valve, ela é meio hater, né, do Play 3. Esse daí eu também não tive oportunidade de jogar. Você já jogou, Maurício? Eu tenho ele, cara, tem no Steam. Cheguei a comprar. Ah, eu ganhei uns dois convites pra ele, mas eu não comprei. Ah, eu comprei. Eu joguei por pouco tempo até. Eu não sei se chegaram, lembro de que teve uma promoção que foi, acho que era $9.90. É, vinha todo o Orange Box, mais o Half-Life 2, vinha um monte de coisa. Era um pacote enorme. Era o Half-Life 2, Episódio 1, Episódio 2, Portal e TF2. É, então. Cheguei a comprar nesse pacotão que veio. Aí veio o Team Fortress de bico, assim. Eu falei, ah, vou instalar pra ver, né? Porque vamos ver se é legal. Aí cheguei, instalei ele tudo. Tipo assim, ah, eu gostei bastante do jogo. Não vou falar que é ruim o jogo. Mas é... Você tem que se dedicar ao jogo mesmo, né? Se você for, vamos dizer assim, ah, vamos jogar de vez em quando, tal, tal, tal. Você acaba não acostumando com o jogo, com as técnicas do jogo também. Então, acabei não pegando muito. É, realmente foi isso que aconteceu comigo. Eu não cheguei a viciar esse ponto. É, então. Então eu não tinha pego as manhas ainda, sabe? E, tipo, você que tá entrando agora, por exemplo, você se sente meio... Ah, eu sou muito noob, eu sou muito loser, eu não vou pegar nunca as manhas desse jogo e tal. É, o perk é meio diferente, né? Porque, tipo assim, ah... Vamos dizer, se você for jogar, por exemplo, de Spy, você tem que saber jogar, cara, que senão você não... Então, curiosamente, a primeira classe que eu escolhi foi o Spy. Não tem jeito, meu. Spy, se você não souber jogar de Spy, muda de classe, tenta aprender com algum amigo, vai mudando alguma coisa, decora os mapas, porque não tem como. Você tem que saber jogar, e você tem que saber os mapas, tem que saber os atalhos, tem que saber se esconder... Tem que saber um monte de coisa, né, no jogo. Agora, é duro porque, além disso, você tem que saber o que cada um é mais fraco, você tem que saber como se proteger de certo tipo. Então... Tem muita estratégia nisso. É muita estratégia do jogo, né? Então, se você pegar assim, ah, vou jogar hoje nesse final de semana, daí você joga daqui 2, 3, 4 semanas. Ah, não, você não aprende o jogo. Sem falar que a primeira vez que eu entrei no jogo, abri lá e vi os caras empurrando um carrinho. Aí eu falei, pô, mas que é isso? Aí que fui entender o modo do jogo lá e tal. Mas a primeira vista, sim, era meio estranha, né? Pois é, fica difícil quando você não tem alguém pra te ajudar também, né? É quando você, e quando você não tá no Lan House e as pessoas te tratam como café com leite e pegam live com você. Ah, quem entra pra mulher ainda é mais fácil. A mulher vai lá, entra e joga, ah, essa nova, deixa eu... aprender, tal, os caras dão uma colherzinha de chá. Ah, cara. Mas eu fui na Caruda, pô, não conhecia ninguém lá, como é que eu ia saber? Bom, mas o Bruno queria falar mais alguma coisa do Team Fortress? Ah, pra quem tá começando, dá uma olhada na TF Week, né? Que, tipo, os caras ensinam muito do jogo lá. Tem bastante coisa, né, pra aprender, né? Muita. É, cara, mas sem falar dos vídeos também, né? Tem muito vídeo pra ver, né? Eu tava vendo outro dia vídeo de Spy, cara. O cara ensinando a jogar de Spy. É legal pra caramba se você souber jogar. É, mas só que a estratégia é que você tem manjado o jogo também. Cara, uma dúvida antes disso aí. E Team Fortress 1? Cara, ou Team Fortress Classic? Classic era horrível. É, eu gostava. Eu não gostava, não. Mas era aquela coisa, né? Veio de graça, então não vou reclamar. Ah, acho que é só isso, né? Jogabilidade não renovou muita coisa também, né? Não. Ah, beleza, o próximo jogo é da Aya. Ah, meu próximo jogo. Eu acho que, eu não sei, esse e o próximo, eu não sei quais dos dois me viciaram mais. E é Resident Evil 2. Eu acho que todo mundo que jogou também deu uma boa viciada. Só que, no meu caso, eu não sei o que aconteceu comigo. Eu entrei, tipo, num estado de transe, assim. Sei lá, eu sei que eu joguei muito esse jogo. Eu fechei, tipo, Leon, fechei com a Claire. Fechei os modos extras lá, os outros cenários com aquele cara X lá, o Mr. X, sei lá. Com os jogos, tinha uns joguinhos, mini jogos extras também. Nossa, eu acho que esse foi o jogo que eu mais joguei, sabe? Zerei milhões de vezes, em milhões de jeitos. E, zerou enfim. Até com o Tofu. Cara, sabe que eu cheguei no Tofu? Nossa. Juro. Que maravilha. Pois é. Aí tinha o Extreme Battle. Meu irmão sempre joga o Resident Evil 2. Cara, até hoje eu não posso pegar Resident Evil 2, sabe, tipo, só pra brincar, assim. Porque eu vou ter que esquecer, isso tem que ser num dia que eu não tenho nada pra fazer, porque eu esqueço do resto do mundo. E enquanto eu não terminar, eu não paro, sabe, não é essa de colocar no save e ah, vou dormir depois e depois eu jogo. Não, cara, eu fico lá 6, 7 horas fechando, sabe, direto. Não consigo parar, não consigo desligar. Fun girl. Pior que eu sou mesmo. Porque Resident Evil, cara, eu gosto bastante de Resident Evil. Desde o primeiro que eu jogava, eu joguei o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. Só não gosto desses spin-offs que teve a série. Todos. Mas o meu preferido ainda são o segundo, o quarto e o quinto. Não necessariamente nessa ordem. Preferidos for... são o segundo, o terceiro e o primeiro. Nessa ordem. Na minha ordem eu ainda fico com o quarto em primeiro, o quinto em segundo e o segundo em terceiro. Você acredita? Ó, o 2 foi o primeiro jogo do Resident Evil que eu joguei. Eu fechei em, sei lá, uns 2 dias assim, jogando direto. O Resident Evil e o Resident Evil 4, eu joguei, tipo, num dia, assim, sei lá, eu peguei 7 horas da noite, meia-noite eu já tinha fechado. O 4? 4. Porra, então. Caramba. Eu tô me sentindo um cabaço agora. Porque... Não, vai, foi umas 3 e pouquinho pra 4 horas, mais ou menos. Eu achei que ele é muito intuitivo, ele não é tão difícil quanto os outros. Um, eu me arrebentei pra fechar. Tem o Tyrant lá no final e tal. Muito nem vou difícil. Comentar quanto tempo que eu demorei a fechar, então, porque é sacanagem. Não, você vê, primeira vez que eu peguei, foi isso tudo. É que o 4 é só seguir em frente, né? Não tem tanto puzzle. Não, esse que eu tô falando. O 4, ele é muito intuitivo. Você não precisa pensar, você não precisa rodar num lugar, chegar no mesmo lugar, quebrar a cabeça, poxa, pra onde será que eu vou? O 4 é legal pra caramba, mas não é, não tem. Ele perdeu essa coisa. Que no 1, por exemplo, tinha. No 3 também tinha bastante. Essa coisa de puzzle. De você tem que saber exatamente pra onde você vai, senão você volta de onde você começou. Sabe? O meu amigo era um grande fã, cara, do Resident, só que ele falou que não vai jogar o 5, não. Eu acho que por isso que eu não gosto do 3, cara. Acho que o 3 é muito puzzle. Você roda muito e volta muito no mesmo lugar. E é todos os lugares igual. Não cheguei a gostar tanto, não. Ele falou que não vai jogar o 5 porque o motivo de caçar zumbi lá parece que não existe mais, cara. É, o 5 eu tô curiosa pra jogar, porque tem o co-op e tal. Fora que eu sou fangirl da série também, então eu tenho que jogar. Mas eu sei que eu não vou gostar tanto quanto os outros. Ah, eu gostei bastante do 5. Claro que, vamos dizer, não tá com mais tanta cara do Resident Evil. Mas se a gente manter aquela mesma cara de Resident Evil, ia chegar uma hora que a história ia estar saturada, né? Já não ia ter mais pra onde ir. Ah, mas eles têm muitas pontas abertas. Tem como continuar e manter na mesma linha. Ah, o cara tem que saber fazer, né? Então, mas aí que tá, né? Chega uma hora que enche o saco você ficar vendo vira e volta. Ah, não sei. Ó, tem, por exemplo, o Code Verônica. É tipo um spin-off que, na minha opinião, deu muito certo. Porque eu gosto pra caramba. Foi um jogo, assim, que também me empolgou bastante. E, de repente, dá certo, assim. É só tratar com carinho e tal. É, então, mas só que, tipo, vamos dizer assim, isso daí é um spin-off. Agora, você continuar uma série contando história antiga, não dá, né? Entendeu? Então, se o spin-off deu certo, por que uma continuação não daria? Então, mas é spin-off, né? É justamente por isso que, vamos dizer assim, que não é encarado como uma sequência. É encarado como um spin-off, entendeu? Pô, mas... Eu acho, tá vendo aí? Isso daí que eu acho um pouco errado, porque se o spin-off segue mais ou menos a cronologia, segue o raciocínio, segue a linha do jogo, por que a continuação não segue? Não, mas a continuação segue a linha do jogo. Segue os mesmos personagens totalmente diferentes, não, né? Não, segue a mesma ambiente. História. Eu segue conta a história da Jill, mostra o Wesker, mostra o que aconteceu desde lá do Resident Evil 1, mostra um monte de coisa. O Resident Evil 5. Não, mas... Perdi. É, segue a história, do mesmo jeito. Perdeu o mojo. Não, é que a diferença é que, vamos dizer assim, agora, além de ser co-op, o 5 deu uma mudada nos inimigos, mas a história continua, vamos dizer assim, a sequência da outra, não deixa de ser sequência. É que, vamos dizer assim, acabou com o zumbi e saiu da cidade, entendeu? Ah... Olha que esse negócio de co-op, aí eu fico imaginando Resident Evil 3, ficaria lindo demais com co-op, cara. Você e o eu cara? Jogava... Olha, Resident Evil 3, quando eu joguei, eu até chorei de emoção quando eu fechei, porque, tipo, nossa, muito legal, cara. Imagina jogar aquilo em co-op, cara, com os mercenários lá, nossa, ia ser muito legal. Sim. Ah, isso é da hora, mano. Que lindo, né? Que maravilhoso essa trollagem agora, né? E aí? É, cara, é que eu não consigo não defender o Resident Evil 5. Foi um dos melhores jogos que eu joguei até aí. Eu ainda não joguei, eu tô com vontade de jogar. Eu gostei bastante, achei que ficou muito bom. Acho que até a parte do co-op dele, vamos dizer assim, é um cooperativo não tão cooperativo, que... mas eu acho que o jogo ficou bem legal. Agora, o que irrita é que a inteligência artificial do seu parceiro é muito... muito, muito baixo. Então, às vezes, você acaba perdendo no jogo por causa do desgraçado do computador, né? Então, se for jogar nas dificuldades maiores, tentar jogar na última, por exemplo, tem que jogar com um amigo, cara. Se você for jogar sozinho, esquece. Bom, mas... É com o 5 é com o Chris, né? Sim. E o Chris, ele é, tipo, personagem que, vamos dizer assim, eu menos gosto. Não que eu não goste dele, mas de todos é o que eu menos gosto. Eu gosto até mais da Rebecca do que dele. Mas enfim. É que o Chris, vamos dizer, é a origem, né, do Resident Evil. O Chris é meio Rambo, é meio esquisito, ele é tudo parrudo, esquisito, sei lá. Ele é, mas então, o que o pessoal disse é que, vamos dizer assim, Resident Evil 5, o Chris ficou muito parrudo. Porque se você pegar ele no 1, ele é um cara normal. Ele já é parrudo. Não, no 1 ele é normalzinho. Pode pegar lá, jogar de novo. Ah, no 1 ele é um frango. No 1 ele é frangão. Ah, ele já é parrudinho, pelo amor de Deus. Aliás, que eu vou ficar discutindo sobre o cara é parrudo aqui. Tá meio estranho. É, você vê o Maurício se liberando aí, né? Mas tudo bem. Ah, mas então, o Leon tá muito gato no 4, cara. Ô, Dede, dá sua opinião aí, fique à vontade. Ah, cara, eu nunca fui muito fã. Não, sobre então... o Leon. O Leon. Espero que... Ah, ele é um personagem carismático, só isso. Sabe qual ah, personagem aquele filme, eu gosto pra caramba do Resident Evil? Da Claire. Também gosto. Mas o meu personagem favorito de todos é a Jill. A Jill é boa pra caramba. For the win. Em segundo é a Claire. É. Ah, mas Resident Evil realmente marcou a época. Realmente. Então, o que eu ia falar? Vocês viram aquele filme lá do The Generation? Meu, já tô há mais de meses com o filme e não consegui assistir ainda, acredito. Ah, pô, o DVD tá que, R$15 na Americanas, alguma coisa assim. E, nossa, muito legal, gente. Eu vi aquele filme assim, gente, que lindo. Tipo, todos aqueles filmes lá da Alice, né? Da Mila Djokovic lá. Tipo, são muito ruins. Tipo, dá vergonha de falar que gosta de Resident Evil com aqueles filmes. E vem uma CG aí, bem feita e tal. Que dá orgulho de falar, sabe? Resident Evil. Você lembra do primeiro Resident Evil filme? O primeiro da Mila? Se não me engano é o da Mila, né? Que é aquele que eles estão... É, que eles vão numa mansão. Aí eles encontram os negócios lá embaixo, lá, tal, tal, tal. Que tem... Isso. Que tem um monte aquela de monstros. Aquela corda na banheira, né? Meu, é um lixo aquele filme. Muito. É muito ruim. Não sei. O segundo é, consegue ser pior, mas tem um mérito a mais, porque tem a Jill e a Jill tá muito parecida. Só. O 3, então, gente, que lixo aquilo. É lá no meio do deserto lá. Pelo amor de Deus. Não deveria nem ser considerado Resident Evil. Bom, mas dando sequência aqui pra nossa os jogos, vem os. Star Wars Battlefront, né? 2. Pô, cara, quando saiu esse jogo eu pirei, porque eu não tinha jogado um ainda e eu achei o sistema dele muito bom. E tipo, viciei, cara. Tanto é que eu comprei ele pro PSP também. Só que depois eu fui conhecer Battlefield 2, né? Daí eu vi que não era tão original a ideia. Pera lá, esse Battlefront é o que você joga como Stormtrooper? É, e como Clone Trooper também. Nossa, muito bom esse jogo. É, cara, esse jogo é bom pra caramba. Eu só não tô conseguindo jogar online. O pior que eu cheguei a jogar ele, cara, é muito bom. Só que tem umas partes que irritam no jogo, né? As partes desgraçadas, cara. É muito ruim jogar esse jogo com mira no PSP, velho. Ah, cara, mas... Se você jogar ali em primeira pessoa, você acostuma rapidinho. Ah, é? Não. Acostumar se acostuma, mas continua sendo ruim no PSP, velho. Acho que um dos piores da plataforma pra FPS que tem é o PSP. Ah, cara. Ah, com certeza isso daí. Mas, tipo, eu joguei em PC, em PlayStation 2, cara, é demais, velho. Ah, sim. Nessa muito plataforma. Bem feito. Acho que a LucasArts acertou demais aí, cara. Acertou a mão, né? Ah, não tem muita coisa que falar com ele, cara, que... Não, mas ele chegou a sair pra qual plataforma? Saiu praticamente pra todas, né? Pra todas? É, acho que só não saiu na época o Xbox, cara. Não chegou a sair pra Xbox, né? Pro Wii também não. Não, não, porque foi antes, não foi? Foi antes. Foi mas antes? É, da geração passada, eu acho. É. É da geração passada, o Battlefront? É Battlefront que vocês estão falando, né? É, Battlefront. É. Star Wars. Sei que me rendeu... Boas horas de jogo, cara. Ah, então, o do... Esses joguinhos, assim, do Star Wars... Acho que o que mais me viciou foi um de luta que tinha pro Play 1. Nossa, que tinha o Luke Skywalker e o Han Solo. É, isso mesmo. Era toquinho, mas era muito legal jogar. Nossa, era terrível aquele jogo. Pois é. Tipo, não acontecia nada. Se zerava, não acontecia nada. Mas era legal, sabe? Ó, o Battlefront 2 saiu pra Play 2, PSP, PC e Xbox. Ah, tá. É, depois teve o port dele pro... É, não foi bem o port, foi pro PSP. É, a versão do PSP chegou a sair depois, né? Nas outras versões. Ah, eu sei que é muito bem feito, cara. E é muito divertido jogar, cara. Tanto é que você pode jogar com os Jedi depois, ou se não com qualquer outro Sith. Sabe um joguinho de Star Wars que eu gostava bastante, cara? Não sei se vocês chegaram. Lembram? Tinha um que era tipo um mod do Age of Empires. chegaram a jogar? Mod. Cara, era... Você via que os caras pegaram a engine do Age of Empires, mudaram os personagenzinhos e colocaram Star Wars lá. Era muito descarado. Mas eu... Mas continuando na lista de jogos nossos, o meu próximo é Uncharted, que é a nossa, que é a aventura do nosso amigo Drake, que ele estava vasculhando sobre... esqueci o que eu ia falar, cara. Puta. Ah, é Tomb Raider sem peitos, velho. Bom, que na verdade é que nem o Bruno chegou a falar, cara, é muito parecido com Tomb Raider, só que, vamos dizer assim, o jogo tem um carisma maior. O Drake já é um cara mais engraçado, tal, tal, tal, e o jogo vai se desenvolvendo bem, que, na verdade, ele está correndo atrás do tesouro perdido do Eldorado, junto com dois amigos, que é o Sully e a jornalista, que é a Helena, que tinha contratado ele para fazer uma matéria, né? Aquele maluco que é meio Jack Bauer e meio Indiana Jones. É, exatamente. Aquele acho maluco. Que eu sei. Eu tô ligado. Mas o jogo, vamos dizer assim, ele nunca foi um jogo que teve uma grande apresentação, assim, tudo. Mas é um dos principais jogos que tem pro PlayStation 3. Foi desenvolvido pela Naughty Dog, que era a que fazia os antigos Crashes, né? E o que destaca muito nele, que chamou bastante atenção, inclusive na época, foi que, além da boa jogabilidade que o jogo tem, os gráficos dele eram muito, muito, muito bonitos para a época, né? Tanto que chega algumas partes do jogo assim que você para e fica olhando, né? Você fala assim, nossa, que da hora, muito bem feito, paisagem mó bonita e tal. E... eu gostei do jogo, apesar de ele ser bem curto, vamos dizer assim, com 5, 6 horas de jogo, você chega a terminar ele. Ele vicia você pra fazer todos os troféus do jogo. Até porque não é muito difícil. É coisa mais simples, tipo matar com 50 negros com a mesma arma e tal. E vamos dizer assim, eu acho que foi um jogo que deu uma revivida nessa... esse estilo Tomb Raider, né? Tava meio morto, porque Tomb Raider hoje em dia já não é mais a mesma coisa. Não, não vai ser mais, né, cara? Ah, não é, né, Tomb Raider, eu acho que depois do 5 acabou pra mim. Pra mim acabou depois do 1. Não, são legais, vai. É bem Vicentezinho também, eu cheguei a... O que eu mais joguei foi o 2. É, o 2 eu acho que é o melhor ainda. É, também, eu tenho o 2. Mas... O 5 é legalzinho também, mas depois disso, não dá mais. Ah, eu, sinceramente, depois do 3 eu não consegui mais jogar Tomb Raider. Até o... Não, eu consegui, sabe, devagar e sempre, assim, tudo bem que os outros eu não joguei pra zerar, eu só joguei pra, tipo, passar o tempo mesmo. Ah, mas eu acho que se você gostava de de Tomb Raider, né, Tomb Raider. Eu gostava. Pode jogar um Uncharted que você vai gostar. Relembra bem as boas épocas. Ah, eu não tenho PSP3. Também não tenho. Tem pra PC? PSP3 também não tenho. Não, PS3. É novo, modelo novo? Como que é? PS3. É que eu parei pra pensar, sabe? Eu levei com 4 telas, ele já tem gráficos 4D e emula imagem 3D. Ah, filho. Não, mas ele, infelizmente ou felizmente, não sei, depende do ponto de vista, ele é só para PlayStation 3, ele é exclusivo. mas também é um dos jogos que a Sony mais se orgulha de ter, né? E ele tá vindo agora com a continuação dele, né? Que é um Uncharted 2, que se você ver, tá muito mais bonito o jogo ainda. Teve várias revistas já que deram o seu parecer sobre o jogo, e desde sites grandes como o IGN, por exemplo, já... É, ele tirou 20 pra 21, né, cara? É, ele tirou uma revista do PlayStation 3, ele tirou 20 pra 21, na IGN ele tirou 9.5, teve mais uma outra revista que ele tirou 5 de 5, ou seja, é um jogão que vem aí pra marcar a época, com certeza. Que nem o pessoal fala, eu acho que vai concorrer com os Game of the Year. É, veremos, né? Ah, mas... mancada não lançar pro computador. Ah, e o detalhe desse Uncharted 2 que vai ter como modo cooperativo. Ah, não sei. Ah, isso daí é diferente, cara. É porque o primeiro jogo já tinha a menininha que te encheu o saco o jogo inteiro, né? Ela já andava meio metade do jogo atrás de você lá. Aí, tô fazendo as fotos aqui, o carinha mó bonitinho também. É, então... O pior é que agora ele vai ter uma outra mocinha que vai ajudar ele lá, tal, bonitinha também, tal. Vamos ver se ele deixa de ser bicho agora. Vai, vai. Pô, o cara passa o jogo inteiro e não pega a Helena, velho. Fora. Ainda o Sully vai estraga no final do jogo. Eu sei que é spoiler, mas fazer o quê? Então. Esse aí é o que eu acho sobre o Uncharted. Essa Naughty Dog que você falou aí, não é aquela que produziu o Crash Bandicoot? É, isso daí mesmo, cara. Ah, tô ligado. Que é a boa época do Crash, né? Do 1, 2 e o 3, né? Até o... Nossa, cara, o Crash é o 1, se eu não me engano. Tinha aquele que você ia subindo no elevador, daí tinha um que tinha um cachorrinho. Se você pulasse no cachorrinho, ele te dava 10 vidas. Não lembro. Eu cheguei a terminar todos os Crash, mas eu, sinceramente, hoje em dia eu já não lembro do jogo. Lembrava que era legal pra caramba. Ah, os Crash... Eu só gosto de corrida. Ou Team Racing? Ou os novos? Não, o Team Racing. Team Racer era legal pra caramba também, cara. Eu gostava pra caramba. Mas o Crash tinha tudo pra dar certo, né, cara? Mas depois desandou. Tem uma hora que cansa, né? Esses jogos meio... sei lá, meio assim. Ah, mas o Crash, vamos dizer assim, se ele seguisse o rumo, por exemplo, que praticamente era meio que certo dele, como mascote da Sony, ele tava de pé até hoje. É, realmente. Não conseguiram. Não, tipo, os três jogos que lançaram pra ele foram muito bons, né, cara? Ah, os quatro jogos que a Naughty Dog lançou dele, cara, era maravilhoso. Se perderam aí no meio do caminho, né? Se perderam, né, cara? É que aquela coisa muda de mão a série, cara, perde a característica do jogo. É, caga tudo, né? Porque o cara que começou, não, ele não vai conseguir pegar o mesmo espírito da ideia original. É, não adianta. Que nem, por exemplo, se você for fazer um Ninja Gaiden em continuação do 2, por exemplo, hoje. Com a equipe que tinha, que não tem mais, não dá pra fazer, cara. Você vai botar uma equipe nova pra fazer? Vai ficar totalmente diferente o jogo. Bom, mas o próximo jogo agora é o Garry's Mod. A Garry's Mod é um sandbox, né, na Source Engine. Que, tipo, tudo que você pensa naqueles vídeos, tirinhas que usam Half-Life, a maioria é feita no Garry's Mod, né? E, cara, é muito divertido. Você pode, tipo, hoje eu vou abrir o jogo e fazer um mecha e batalhar com outros com meus amigos. Ou hoje eu vou e fazer uma corrida de melões. Tem um modo de jogo que é isso. E, tipo, ou tem um outro que é um modo de jogo que você pode, por exemplo, criar uma nave e ir pro espaço, brincar lá. É tipo, você entra e faz o que você quiser no jogo. É muito bacana isso. É, tem um vídeo, os idiotas de Garry's Mod, que é muito legal, cara. Não sei se alguém já viu aí. É, eu acho que eu cheguei a ver, cara, mas não... Oh. Não me lembro tanto, vou falar sinceramente. Não, tem uma tirinha, a Concerned, que é genial. É tipo a história do Half-Life 2 contada com outra pessoa. Os idiotas de Garry's Mod, é muito engraçado esse vídeo, cara. Então, cara, mas o Garry's Mod então permite qualquer coisa você fazer, né? Você pode hoje eu vou chegar lá, vou botar todos os personagens pra fazer um jogo de atletismo, ele permite isso. Sim, é só você ir lá e, tipo, sei lá, baixar um jeito de colocar os NPCs pra isso. Eu direto, eu pegava o Red Crab, deixava ele gigante, colocava 10, 15 carinhas pra batalhar contra ele e ficava ali assistindo. Só porque, tipo, era divertido. É. Eu já ouvi bastante gente falando que é muito divertido o Garry's Mod. Né? Eu tava vendo, ele tem plugin até que emula, por exemplo, o Pikmin. Tem várias séries famosas também, né? Sim. O que você pensar, alguém já colocou no jogo. Você vai lá no site pra baixar add-on pro jogo, você passa horas ali baixando coisa, tipo, e é muita coisa bacana. Isso aí. Eu não joguei, eu nunca joguei. Também, faço a menor ideia de como fez. Então, pior que também nunca joguei, cara. Todo mundo fala mó bem desse jogo. Nunca joguei ele. Eu achei que fosse só eu, por isso estou aqui no meu silêncio. É, eu tava tentando dar uma ajuda aí, mas também nunca vi, nunca nem vi o jogo. Ah, mas isso é mó chato, né? Quando você acha uma coisa super legal e as pessoas que você tá falando não fazem a menor ideia do que seja. Então, ouvi falar do jogo, já ouvi falar. Inclusive tem o Couto aqui que grava com a gente. Ele é viciado em Garry's Mod, Garry's Mod. Inclusive na lista que ele tinha feito para o cast, tava o Garry's Mod lá. Mas sinceramente, nunca tive curiosidade de abrir ele lá ou de ver como que era. Mas precisa de um PC muito bom para rodar, Bruno? Não, a mesma coisa que o Half-Life 2. Só que aquela coisa, você quer rodar tipo 500 carinhas na sua tela com... jogando bomba nuclear. Aí sem ter um PC bom. Mas dá pra se divertir sem ter um PC assim, razoável mesmo. É, mas... tudo dentro do aceitável, né? Vamos dizer assim. É. Bom, fica a dica aí, né? Quem quiser jogar o Garry's Mod. Só não dorme, Dedé. Você tá quase dormindo aí, velho. Não, cara, pode ficar cegado. Bom, mas o próximo jogo na nossa lista. Ah, seria da nossa amiga maníaca por jogos de terror, né? Ah, pois é. Seria o primeiro Silent Hill? Isso, o primeiro Silent Hill. Foi o que eu mais joguei. E foi o que me fez apaixonar por essa série. E assim, até então só conhecia lá Resident Evil, achava super legal, tipo, ah, matar zumbi. Eu jogava bastante Alone in the Dark também. Mas Silent Hill tem uma coisa diferente, porque ele tem todo um conteúdo, todo um terror psicológico, toda uma trama. Aquela coisa que você se envolve com o jogo, que você... sabe? Não sei explicar direito. Mas enfim, é um dos poucos jogos que quando eu terminei, assim, eu fui pesquisar, sabe? Cada detalhe, cada chefe, entrei em fórum pra saber como que funcionava, porque, sei lá, porque o Pirâmide Head tinha cabeça de pirâmide, sabe? E, nossa, muito legal. Enfim. O pior é que esse Silent Hill, o primeiro, não lembro se é só o primeiro, se é os outros também chegaram a sair, mas tem na PSN também, né? Aí o pessoal, não, comprar, tá, acabei comprando ele. Meu, se você for jogar ele hoje, você não joga. Isso é verdade, cara. Se eu jogar ele hoje, eu jogo, sim. É terrivelmente ruim pra jogar. Tipo, no mesmo direcional, você consegue controlar o cara pras várias direções e andar, meu. É muito ruim você andar. Porque... É porque você tem que pegar a manha, né? Na época, nossa, se você pega a manha, já era. Vai até o final. Nossa, eu comecei a jogar lá e tal. Aí eu entrei no barzinho lá no começo, sabe? Aí catei lá toda a faca. Aí chegou... É um morcego? Não é morcego, é um bichinho do capeta lá. Não sei o que ele é. Aí eu peguei lá tal. Aí ele começou a atacar, eu falei, pô, mas como que eu pego a arma aqui, apertei todos os botões e virei o bicho pra um lado e tentei correr e não consegui. Aí eu me irritei com o jogo e desliguei. Ah, então, essa primeira impressão aí, mais ou menos, foi a que eu tive também. Porque eu vi, sei lá, eu só ficava andando, eu não tinha nem noção se era pra entrar na cafeteria ou não. Então eu acabei nem entrando, andei pela cidade inteira, no meio daquela neblina, não acontecia porra nenhuma. Falei, ah, esse jogo é uma merda, que não sei o quê. Aí depois que eu entrei lá, que eu vi o radinho, aí eu peguei um jeito. Aí quando chegou na fase Nightmare, né, que é quando fica tudo escuro lá e fica tudo from hell, eu falei, nossa, esse jogo é demais! Aí, tipo, nunca mais parei de jogar ele, meu. Nossa, muito legal. Mas você chega a manjar da história de Silent Hill? Então, a história de Silent Hill 1, inicialmente, dá a entender que é um sonho do Harry Mason. Nossa. É, tipo, você começa a jogar tudo aquilo, aí quando você vai ver, no final, ó, spoiler, era um sonho. Tipo, ele tava tendo... Na verdade, tem toda essa coisa de que o Silent Hill... Você não sabe o que é real, o que não é. Por isso que tem toda essa coisa do um dia, uma hora tá de dia e de repente tá tudo faz inferno lá, sabe? E o Silent Hill é um jogo que mexe muito com teoria de parapsicologia, tem muita filosofia e, nossa, tem muito estudo de casa naquele negócio ali, muita... Tá, não sei. Tem muita coisa. É um jogo coisa, muito profundo, né? É, realmente, ele tem muito conteúdo, tem muita história, assim, que, sabe, cada detalhe, pô, de repente tem uma personagem super secundária lá, ela tem uma história profunda, se você for pesquisar, sabe, tipo, a mulher do Harry Mason, a mulher, ela só tá porque morreu, não, ela tem uma conexão com a história toda, sabe? Então, mas vamos dizer assim, o começo do Silent Hill é o Origins mesmo. É, o começo mesmo é Origins. Que é aquele cara lá que foi pra Silent Hill, por acaso, parando no caminhão e tal. Bom, mas continuando, pessoal, agora o nosso próximo jogo é o Shadow of Colossus. Foi falado bastante no nosso último cast, né? Ah, cara, eu já falei, eu já puxei muito a sardinha pro lado dele. O jogo mais bonito do PlayStation 2, não tem o que falar, né, cara? O jogo todo é muito bem feito, né? Não tem como você não se viciar naquilo ali. Ah, cara, eu sinceramente... No hard mode. A história dele é legal, tudo. Mas é muito demorado, velho. É muito parado o jogo. É, realmente. Olha, depois. Um dia desses aí, eu tava conversando até com o Diego do Download. Ele pagou mó pau pra esse jogo. Não, porque você tem que jogar, porque você tem que jogar. Beleza, joguei. Eu achei legal pra caramba, beleza. Mas não é tudo isso. Ah, não, eu sinceramente acho que não é metade. É, não faz a minha cara também, né? Ah, eu. É legal. Esse negócio de chefão, assim, nossa, vamos gritar, jogar só com bosses. Tipo, tem um jogo que eu acho legal pra caramba, que tem bastante chefe legal, é o Onimusha. Onimusha é bem legal, mano. É. Então, tem muito chefe legal. E eu acho que os chefes de lá são mais legais que os Shadow of Colossus. Eu não tiro o mérito pra esse jogo, é um jogo bem legal, assim. Não, se o Couto tivesse aqui, ele ia defender, mas eu não falo. Gostei muito. Dá, mas então defenda. O que você fala pra quem nunca jogou pra jogar? Ah, cara, porque simplesmente vai... inovar tudo que você conhecia em cenário. Isso daí vocês não podem negar. Por quê? Porque a imensidão de você se sentir sozinho naquele jogo, cara. Só tem animais ao seu redor. Então, literalmente, é só você e o seu cavalo o jogo inteiro. Então, é muito bem construído. Existem dois jogos bem parecidos com esse, cara. Tem um que chama Ocean Blue, que é do Wii, você tira foto do oceano. E tem um que chama África, pra PlayStation 3, que você tira foto dos animalzinhos. Ah, nossa, muito que emocionante, meu. Ah, é mais emocionante. É tipo aquele lá que você tira a foto do Pokémon também. É, tipo, né? Pokémon Snap. Isso aí tem que entrar pro Hall da Fama, né? Ah, é isso, cara. Quem nunca jogou tem que jogar. Eu acho que é um dos melhores jogos do PlayStation 2. Eu acho que um dos últimos melhores jogos que eu já joguei aí. Muito bem feito, cara. Ele é bem comprido, né? Nossa. E... ah, cara, só jogando mesmo, cara. É... pra mim foi uma das melhores coisas que eu já joguei na vida, cara. Não, mas... é, vem cá, qual que é a história desse jogo? Ah, ele quer salvar a amiga ou namorada dele, se daí não é decidido ainda, e ele tem que matar os colossos lá. Com a espada que ele... que tem, que é especial pra isso mesmo. Ou seja, uma historinha clichê, sem vergonha, né? Ah, vai tomar banho. Não, isso me lembra aquele Castlevania lá. Qual que é? Não, Lamente, não. Ah, não sei, um Castlevania aí. Que é mais ou menos isso também. Só que, claro, não só com chefe e tal. Ô, louco, hein, Dedé, agora fodeu. Ah, não, beleza, isso daí vai ter volta. Não, falou que Shadow vai ser igual o Castlevania 3D do PlayStation 2. A história, tem um Castlevania que a história é exatamente essa. Tem o cara que tá procurando a amiga barra namorada dele, e ele recebe, no caso, um chicote, não é uma espada. Ele recebe um chicote especial pra entrar no castelo pra ir salvar ela. E aí, Colt? Faltou um e aí. E aí? Fala o seu bom dia aí também, Colt. Bom dia! Bom dia, boa tarde, boa noite, que nem você. Não diga alô, diga olá, Galiteu. O quê? Não. Tem limite, não vamos rebaixar tanto o nível do que... Sabe quem tava comentando, Couta? Oi. Sobre aquele lixo lá. Zibo. Não, Shadow of Colossus. Ah, é, bicho. Ai. Cara, elas chamaram ele de Castlevania, velho. É. A Aya comparou ele com Castlevania de PlayStation 2, velho, que é esse 3D ainda. Ah, meu Deus, você mudou isso mais. Aí, mas a história, gente, a história é praticamente a mesma. Olê, ninguém me entende. É, sim, é, claro. Com certeza. Vampiros e colossos, tudo a ver. A história do cara indo procurar a mulher, que o cara... não vou discutir mais isso. Ah, vamos terminar de gravar, vai. Bom... aí o nosso último jogo da noite é o Teenage Mutant Ninja Turtles, Turtles in Time, que acabou de receber recentemente um remake chamado Reshella. Eu não sei falar o nome dele. Desculpem pelo péssimo inglês. Você é péssimo. Mas nada mais, nada menos é do que um beat it up das famosas Tartarugas Ninjas. Que foi lançado primeiro para os arcades, só que ele chegou a ganhar uma versão também para Super Nintendo. Só que, vamos dizer assim, as versões são diferentes. Tem chefe que tem um, tem chefe que tem um outro. E a versão do Super NES tem uma fase exclusiva ainda, que foi adicionado somente na do Super NES, que não havia na do arcade. ele é um jogo bem simples, vamos dizer assim. É, sair batendo todo mundo, escolher a tartaruga e sair matando todo mundo. Não tem muito o que falar do jogo, né? Só que foi um grande sucesso pra época. Inclusive é um dos melhores jogos que tem do Tartarugas Ninja até hoje, vamos dizer assim. Tanto que quando foi colocado à venda na Live Arcade, a grande vendagem que teve dele foi estourado mesmo, realmente, vamos dizer assim. É, foi enorme. É, e aí foi o que ocasionou o remake que fizeram, né? Alguém chegou a jogar? Não. Não. Sério, cara, vocês não tiveram Super NES? Ah, cara, eu joguei bem pouco, vou ser sincero. Tipo, coisa de você ir na casa do seu primo e jogar e falar, ah, legal. Basicamente isso aconteceu comigo também. Na verdade eu tinha... Eu devo Super ter NES. Tido o cartucho lá em casa, mas... Eu tava tão ocupada jogando Mario e Legend of Zelda que eu acabei esquecendo. Nossa, decepção de vocês. É, tudo bem. Manas, né? Não, vejam se pelo menos criam vergonha na cara e jogam pelo menos, o remake. Claro não. Que o remake, vamos dizer assim, não é mais aquele velho Tartarugas Ninja, foi mudado uma boa parte do jogo. Só que ele já é um remake da versão de arcade. Mas ele foi implementado agora mais diagonais, tal. O que deu uma diferenciada no jogo, né? Mas eu adorava o Tartarugas Ninja. Era um jogo bem fácil de se jogar. Vamos dizer assim, e era com... Tartarugas Ninjas, né, cara? Na época era uma grande febre, vamos dizer assim, daqui, né? Quem nunca assistiu também o desenho das tartarugas? Vai falar que vocês não assistiram também. Tá, isso é... Então, e aí não tinha como, né, cara? Meu, era muito bom o Tartarugazinho. Adorava e tal, e o jogo veio a calhar bem. Até porque ele já tinha um clima mais descontraído, né? O que eu já não gostei do remake, que eu acho que as tartarugazinhas estão sendo muito levadas a sério. Já não é mais aquela tartaruga engraçada que tinha. Antigamente, né, por exemplo. É, antes era mais legal, né? Ah, eu achava antes bem mais legal, cara. Até no jogo de hoje eles estão muito sérios. Antes era mais da hora, tinha um... que eles contavam lá, tal, as histórias, tal, que tinha. Aí era um viciado em pizza, tal. Era uma da... Hoje em dia não tem mais disso, né? Não existe mais pizza? Ah, então não é mesmo, tá ligado? Não existem mais ratos que são mestres ninja? Não existe, então acabou tudo. Não, já é. Para. Pô. Bom, mas... Por que compensa jogar esse jogo só por ser um remake? Bom, vamos dizer assim. Eu não diria que compensa jogar um remake. Até porque o remake não é encarado como... o antigo Turtles in Time que tinha. Eu recomendo quem tiver a oportunidade jogar o primeiro mesmo, que era Tartarugas Ninja, pra arcade ainda. Ah, jogo de Play 2. Que era o de arcade, que é o classicão. Mas era o que tinha quatro. Você podia jogar quatro jogadores? Se não me engano, arcade você tinha a opção de você jogar em quatro jogadores. Ah, é a mesma coisa que o do Simpsons de quatro jogadores também. Então, era bem mais divertido. Tipo, você joga com os três, ficam lá fingindo que você tá jogando? Não, você joga mesmo, não tem. Era divertido. Até porque... É tipo um joguinho de futebol que você vai mexendo nas setinhas e jogando? Não, é tipo Double Dragon, tá ligado? Que você vai andando, os malucos aparecem do nada de uma garagem onde a menina foi sequestrada, tá ligado? Uns eventos randômicos que você vai seguindo pra frente, só isso, e batendo em quem aparecer na sua frente. É simples. É, bem por aí mesmo. É o clássico scrolling beat up, né? Não tinha. Vamos dizer assim, a época de Super Nintendo foi muito clássico isso, né? Esse estilo de jogo. Hoje em dia, vamos dizer assim, já não é tão clássico. Já não é. O Castle Crashers, eu acho que ele é esse estilo ainda, né? É, vamos dizer assim, é nesse estilo, mas só que você não vê mais tanto o jogo nesse estilo e já não é tão visado, vamos dizer assim. Ou tão procurado como era antigamente, né, cara? Antigamente você tinha muito beat-up scrolling, né? Hoje em dia já é mais um ou outro, tal, os que saem não fazem tanto sucesso. Ok. Concluímos então que Shadow of Colossus continua sendo melhor. Com certeza, né? E no dia que ele for igual a Castlevania... Então, né? Castlevania... Castlevania é mais Devil May Cry do que Shadow of the Colossus. Ah, desculpa, eu gosto de Devil May Cry. Eu também gosto de Devil May Cry. Peraí, você não gosta de Castlevania? Eu não entendi. Não, você falou que Castlevania é tipo Devil May Cry, eu achei que você já ia falar mal. Não. Tô louco. Falar mal, Devil May Cry é mais simples. Bom, mas... Aí, conta, qual que era o seu jogo mesmo? Eu sei lá, eu tenho algum jogo? Fala qualquer jogo aí, velho. Não, cara, ele chegou agora no meio, ele foi summonado por nós, né? E ninguém falou nada, ele apareceu do nada assim, as pessoas nem perceberam, porque a voz dele é super comum, né? A minha voz é que eu estou com o nariz no filho, eu sou fanho, tá bom? É a primeira bicha fanha que eu conheço. Olha, tem aquela do Atona Perigo. Atona um perigo, meu. E tem aquela do I'm Burn. What? Você nunca viu a do I'm Burn, I'm Burn? Não. Pô, tela aí. Feels here. Tá bom. É. De jogo, vale qualquer plataforma? Qualquer. Vale qualquer um. É, vamos ver, um jogo favorito? Devil May Cry. Também já falaram? Não. Porra, velho, quando eu jogava o 3, eu era... Não, tá bom, vou falar um outro favorito que eu gostei pra cacete. Desculpa o palavrão. Final Fantasy Tactics. Na época, meu... Nossa, cara, Final Fantasy Tactics era muito vício, velho. Era muito foda. Cara, eu desbloqueei até o Cloud naquela merda. Era mó foda. E agora o do de PSP, só que eu ainda não tive saco pra jogar, mas... Dá pra desbloquear até o Baltir do Final Fantasy XII, cara. É. É. Muito rocks. Da hora. Mas... Não, mas cara, mas Final Fantasy Tactics marcou a época, né, velho? Era muito bom. É. Também, eu acho que ele tem, tipo, uma jogabilidade muito diferente do resto do Final Fantasy, né? Até porque ele é Tetris. É, ele é Tetris. É Tetris. É. Polyplayer forever and ever. É, então, eu acho que. Eles mantiveram a mesma cara de Final Fantasy, né? Num jogo Tactics, eu acho que isso deu certo. E assim, a história, meu, é muito boa. Muito, muito, muito, muito, muito boa. A história é da hora, cara. E o do PSP ficou melhor ainda, velho. Porque eles tacaram uma CG lá no meio e ficou muito mais louco ainda. É, ficou legal. Que, tipo assim, eu não sei se ele. Não sei se colocaram mais uma classe ou duas. Eu não lembro disso, mas eu lembro que tinha mais umas adições além desses personagens. Mas ficou Rox. Eu gostei também do PSP, só que eu não tive saco até agora pra repetir toda a história. Ah, bom, então, pessoal. Esse daí foi o nosso cast sobre os jogos que nos viciaram. Esperamos que vocês tenham gostado. Procuramos a fazer uma lista agradável, que seja boas indicações pra vocês. Quem sabe jogarem, rejogarem. Ou até relembrarem de grandes jogos que já passaram e que nos viciaram. E eu gostaria de agradecer a atenção de todos mais uma vez. Agora vamos terminando o nosso cast com os quatro membros, o DDA, o Colta e a Aya. Agradecemos a presença da Aya também, que foi a nossa visitante desse cast. E também agradeço pelo convite aí. E eu agradeço por ter sido convidado no meio também. E agradecemos também ao Kiki Pobre, que não pôde ficar até o final, mas é isso aí, muito obrigado pela participação. E para todos que quiserem entrar em contato com a gente, mandem e-mail para o gamingcast@checkpointbr.com. Se não, respondam nos posts no NDS Brasil ou no PSP Nation também. Então por hoje é só, pessoal. Gostaria de mandar um abraço a todos. E pessoal, gostaria de falar alguma palavrinha antes de fecharmos o cast? Tchau, gente. Curtam Team Fortress 2 e se vocês não jogam, Bom, morram. Nossa. É hora de dar tchau. DDA? DDA morto. DDA dormiu. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado e uma boa. Boa semana. Então, pessoal, começando uma leitura de e-mails diferente hoje, tô aqui hoje com a Aya. Olá. Que participou desse cast. E a gente vai estar comentando sobre o último cast, que foi os personagens secundários. Bom, comentário do Hazuki, que sempre comenta aí, principal ouvinte. Então, vamos lá. Nossa, eu tenho que confessar, de todos os episódios, esse foi o que mais me garantiu mais gargalhadas. Muito bom. Alguns muitos comentários. Sempre pensei que o Tails fosse fêmea. Quando assisti o desenho animado antigamente, aquela voz dele sempre me deixava com dúvidas. Quando descobri a verdade, foi um choque. Você já viu isso daí, Aya? Desenho do Sonic? Não. Tão pior que eu. Não, peraí, eu acho que sim. Então, o Tails passava tem... Passava na Globo, não é? Passava. Então, o Tails realmente tem a vozinha de mulher. Ah, é? Ah, mas é normal isso. Você não vê, o Goku também foi dublado por uma mulher. Não, lá no... Mas eu falo aqui na dublagem brasileira, não na dublagem japonesa. Ah, eu falo na dublagem brasileira também. Dublado por uma mulher? Aham, uh-huh. A mulher que fez a Betty a Feia dublou o Goku pequeno. Ah, meu mundo acabou. Sabia. Você sabia disso? Não. Que merda, cara. Tá bom. Enfim, continuando aqui. E com perdão da sigla, puta que pariu. A série criou um dos conjudantes pro Sonic, um dos mais tolos possíveis. O tal Shannon e Silver são cópias descaradas do Sonic. Um é mesmo descolorido, o outro é pintado. Os outros posteriores à era de ouro da Sega também não são lá originais. A Amy é o Sonic travestido e com martelo de Chapolin. Porque isso é verdade. Só o Blaze atualmente salva. Ele acha. Eu ri quando comentaram tentar salvar o Abby. Eu fiquei bem triste com o acontecimento também. Mais uma dica. Tente salvá-lo novamente com os paraquedas. Então, Hazuki, eu vou tentar salvar o agro ainda com esse paraquedas. Quem sabe num mod futuro aí no Shadow. E por que motivo não citaram Donkey Kong 64? Apesar de ser totalmente contraditório os excelentes jogos originais, eu ainda achei uma aventura super vibe. Melhor que Jungle Climber, a exploração no estilo Mario 64 foi bem legal. Pô, cara, eu não gostei do Donkey Kong 64 e eu não joguei muito. Do Donkey Kong 64. É, isso que é o problema. Obviamente, Jungle Climber, o que que ele trouxe? Trouxe aquele side-scroll que todo mundo tava acostumado, mas sei lá, eu acho que ninguém gostou, ninguém acha válido. Mas se você acha, cara, be happy. É, né? É, isso aí. Esqueceram do Kazooie e do Banjo-Kazooie, uma das melhores coadjudantes existentes. Mega Man, coadjudante, Zero é principal e rulateza, isso é verdade. O Zero no Mega Man, pelo amor de Deus. Ah, mas o Zero é foda. Não, o Zero é aquele... Ah, o Zero é foda demais, cara. Eu sei que o Zero é foda, é mais legal jogar com ele do que com o Mega Man. Você só joga Mega Man até a hora que você ficar com o Zero. E, tipo, você fica puto até a hora que você fica com o Mega Man. Depois que você começa a jogar com o Zero, o jogo começa a ficar... É, porque você joga com o Mega Man. Daí, tá, ele só solta aquelas bolinhas, aqueles mini Hadouken. Daí, quando chega o Zero, nossa, overpower, você sai matando todo mundo, assim, mó fácil. Tipo, o Zero é o rude motherfucker que você quer ter como amigo, entendeu? O Mega Man é aquele cara que escuta Linkin Park e não é amigo de ninguém. E aí? Eu escuto Linkin Park, desculpa. Então, por isso eu só tenho amigo virtual. Não, eu tenho amigo real, tá? Então, enfim. Bom, ele falou também aqui que o Luigi só ficou diferente do Mario depois que eles saíram do mundo pixelado. Isso é verdade, né? Não tinha nem como diferenciar nos bits, nos pequenos bits, né? Nos 8 bits. Não tinha como diferenciar os dois. Pra finalizar, não posso deixar de comentar. Jogar Pokémon com uso de flash de câmera é tenso. Murilo é o Ash, confesso. Nos últimos casts, o Murilo falou que jogava Pokémon no escuro usando o flash da máquina. Então, anyway, né? Poderia ter sido desconsiderado isso daí, mas enfim. Eu, por vez, jogava Pokémon no banheiro, passava quase toda a madrugada lá, ou na cozinha, para não acender as luzes de outras partes da casa e acordar minha mãe. Vendi minha alma Pokémon, literalmente. E pilhas palitos, além das caras, acabava mais rápido para meus desespero. Nossa, jogar Game Boy, jogar cara... no banheiro. Não. Tudo bem, você lê no banheiro e tal, mas imagina, não, fechar não, o jogo. Não, você não entendeu. Tipo, ele ligava, colocava uma cadeirinha dormia e ficava lá, entendeu? Pra não acordar a mãe dele lá e tal. Mas... pô, eu me enrolava embaixo das cobertas. Low. Fazia minha camaninha lá, estilo... tá. Mas com o quê? Com lanterna? Não, ficava lá mesmo. É, com lanterna, vela só. Não, vela não, dia não. Que massa. Não faço isso em casa. Mas eu já fiz uma vez com vela. Low. Mas como assim? Você fazia com... tipo, o Game Boy não tinha a luz de fundo. É, porque... Game Boy Color. Eu não tive um Game Boy, né? Pra começar. Mas eu tive um que tinha uma luzinha que ficava piscando em volta e que dava pra ver. Era... sabe o Brick Game da vida? Sim. Então, estilo aquilo. Aí tinha umas luzinhas em volta, assim, muito psicodélicas, por sinal, e dava pra você enxergar direitinho. Dorgas, né? Bom, eu também, eu vou Hazuki. Não só eu, mas eu acho que o Couto e o... e o Maurício também ficou jogando Pokémon madrugada inteira também. Sempre já tinha umas 4 pilhas no estoque, caso acabasse, né, velho? Que época foi aquilo, né, cara? A época que não tinha pilha recarregável, né? É, ô Hazuki, só comentando o seguinte, sobre a Kazooie do Banjo-Kazooie, a gente revirou a internet, cara, e não tem nenhuma informação muito útil dela. Tanto é que eu acho que o pessoal não gosta muito dela, cara. Mas eu concordo com você, que é realmente uma das melhores personagens com estudantes de todos os tempos, uma das melhores mesmo. E é isso aí, né? Next. Então, o próximo comentário é do Felipe BF, e ele diz assim: ouvi o cast, gostei, principalmente da discussão do DK. DK é Donkey Kong, né? É, Donkey Kong. Didi e Dixie. bons tempos em que essas fitas não saíam do meu NES. NES. O NES não teve. Low. Dorgas, mano. Dorgas. Tá, Super Nintendo, pode ser? Vai, seja feliz. Donkey Kong 4 pro DS, eu uso as duas telas. Now. É, cara. Exclamação. Eu gostaria que eu tivesse o Donkey Kong 4 pro DS usando as duas telas. Ia ser muito divertido. Mas sem essa putaria do Jungle Cleaver. Queria o Donkey Kong mesmo. Continuação. E quem sabe se a Nintendo fosse um pouquinho mais esperta, ela não apostava nisso pro Wii, né? Porque se ela... é, pro Wii até que seria bom, mas sei lá, pra mim, Donkey Kong é meio whatever. Não, sabe? Apesar que o do Super Nintendo foi bem viciante também. Então, porque depois do Super Nintendo não teve uma continuação que nem a gente tava falando. Só teve o Donkey Kong 64, que ninguém gosta, e depois disso, whatever, né? Ficou por si só. Tem o Donkey Kong, que é pro GameCube, mas é totalmente tosco também. Quer dizer, eu não joguei, não posso falar muito. Mas tem... eu gostaria do Donkey Kong 4. Quem sabe pro Wii... ou muito mais pro DS, ou senão remake, né? Com esses novos gráficos aí, ficaria, acho que, excelente. Ah, bom, gente, mexer com o que tá quieto, né? Não sei. É, também tem essa. Mas quem sabe aí a Nintendo não aposta num futuro, é difícil, né? Mas, bom, é isso aí, pessoal. Esses daí foram os principais comentários. A gente pede desculpa pela demora em lançar esse cast, uma semana de demora, perdão mesmo, é. A gente teve uns probleminhas aí quanto à edição, deu o PC de alguns editores aí, mas... isso aí, a gente vai tentar começar a postar agora normalmente. É isso aí, espero que vocês gostem desse cast aí, não liguem para as brincadeirinhas, mas de boa. Os ataques de fangirl. É, de boa. Bom, é isso aí. Tem algum recado, Aya? Ah, eu tenho um recado. Nosso amigo Mitocôndria do Comic Pod, ele começou um projeto dele, que é o Papo Lendário, que tá lá no site dele, mitografias.com.br. Então, é um... pra quem gosta de mitologia, é o lugar certo. Ele começou um podcast sobre isso, falando sobre mitologia, essas coisas aí. Ó, tá muito interessante, eu já escutei os 3 episódios que tem lá. Acho que você já escutou também, né, Mai? Já vi, muito bom. Ficou muito bom, né? Pô, parabéns aí, Mito. Você tá de parabéns mesmo, cara. Ó, eu tô sabendo aí de uns participantes futuros que, ó... é, né? Eu também já fiquei sabendo de uns rumores. The hype. Mas é isso aí. Parabéns aí, Mito. Quem quiser conferir, www.fotografias.com.br, acessa lá, dá uma força se você gosta. É isso aí, pessoal, ficamos por aqui. Um abraço e até semana que vem. Um abraço. You might want to sing it note for note. Don't worry. Be happy.